agora vamos mostrar nosso verdadeiro poder. Então preparem-se! São tantos caminhos na vila que você vai, mas tem que aprender com essa armadilha que cai. E cada escolha me faz ser quem eu sou. Eu não planejo, eu só vou e vou que vou. Consequência pra cada ação, que na sequência vem a reação. Sai pra lá, X9, dedo duro eu. Sem o meu lar não fico em cima do muro. Vacilou, nequinho, passa a perna. Que eu aprendi foi não cair nessas conversas. Eu tento manter minha mente sempre aberta. Pra ter pai, da risou e eu vou sempre alerta. Tu já ouviu que camarão que toma onda leva. Na hora da dividida não pode tirar a perna. Eu tô aqui e não é só de passagem. Então como é que é? Atividade na live. Sabe onde é que eu tô? Atividade na live. Nem me viu quando passei. Atividade na live. Pra tu ser que nem eu sou. Atividade na live. Então, atividade, atividade, atividade. Pra nego não dançar. Atividade. Pra não deixar de dançar. Atividade. Pra ser ruim de me pegar, eu tô na atividade. Atividade. Atividade na live, no pequeno nas escadas. Olho no gato, tô no padre pra não perder. Com vagabundo, nego, toca o terror. Sistema que transforma de mono a estéreo. Se for no microfone, então fala sério. Sua câmera de segurança tentou e nem me viu. Mas quando tu passou aqui, já imprimiu. Atividade, tá ligado que eu sou. Atividade, respeite quem chegou. Então se liga, doutor, que eu sou jogador. Eu já apertei o start, o jogo já começou.